E aqui estamos nós para o quinto episódio da Hora de Delicatessen. O episódio de hoje chama-se, cuidado, The Twilight Saga New Moon. Eu avisei. Ah, pois é, tem que ser. Começamos com os Aenima, Intro to End All Intros, o nome como, ou melhor, como o nome indica, é uma intro. E a intro ideal para este programa de som gótico sinfónico. Depois passamos para os Matenro Opera, banda japonesa, o que quer dizer que eu vou suar agora um bocado para dizer o nome da música. Tateyoto Ayahanara Kiede. Espero ter dito o correto e não algo ofensivo, javardo ou badalhoco. Passamos para os austríacos Jack Frost, exatamente, austríacos, não é o guitarrista norte-americano. O Jack Frost, banda de metal gótico, regressou este ano com o álbum Melaina Chule. Isto está a correr bem. E vamos ouvir o tema She Must Come Down. Passamos para os Imperia, que regressam, My Screaming Heart, o nome do tema que vamos ouvir. Também quem regressa são os Rhapsody of Fire, com o álbum Into Legend, aliás. Vamos ouvir Rage of Darkness. Os Dark Sinfónica, grande banda australiana, editaram o primeiro álbum Immersion. Vamos ouvir o tema Farewell. Passamos para um curto lamento dos Secret Signs, chama-se mesmo Lamento. Depois os Dawn of Oblivion, The Black Pilgrim é o tema que vamos ouvir, assim como de seguida os Sedation com Bedrisga, Betrusca, Borusk, Nisk. Depois os alemães Crematory com Lord of Lies. E a acabar temos os Atrocity com a Apocalipse, a relembrar o álbum de 2004, Atlantis. Sem mais demoras, vamos já atacar com a Enema Intro to End All. Intro. shine for nobody. I'm waiting there. I'm at quién puede cambiar su signo? La vida entera tenía en mis manos y en segundos perdí todo lo que había amado, sin esperanza en mis ojos, sin rumbo, sin camino. Quizás tu imagen dé cordura a mi destino. ¿Dónde está el juez que me dio condena? ¿Dónde puedo ahogar mi pena? ¿Cómo puedo vivir sin ella? chegamos assim ao fim da hora Delicatessen, episódio 5, episódio da Twilight Saga New Moon. Ah, pois é, teve que ser. Os Atrocity com o tema Apocalipse acabaram esta hora dedicada às sonoridades góticas e sinfónicas. Para trás e a começar tivemos os nacionais, o grupo já extinto, a Enigma, com a intro to end all intrus. Depois tivemos os Manterral Opera, ouvimos o tema Teiteyo Ahanara Ahanarau Ahanaru Kiedi. Depois os Jack Frost com She Must Come Down, destaca o álbum Melaina Chulé. E os Impéria com My Screaming Heart, também novidade. Novidade dos Rhapsody of Fire, Into Legend. Ouvimos o tema Rage of Darkness e os Dark Sinfónica, grande estreia, grande álbum. Ouvimos o tema Farewell. Depois, Lamento Curto dos Secret Signs, o tema Lamento, exatamente. Depois os Dawn of Oblivion com Black Pilgrim e os Sedation, os russos Sedation com Mandriska Petrushka Mordshtis e os Crematory com Lord of Lies e a acabar, como já disse, os Atrocity com Apocalypse. Este foi o quinto episódio do Ora Delicatessen da Twilight Saga New Moon. E para a semana vamos ter mais Twilight Saga, não é? Isto agora tem que ser até o final. Começamos, agora temos que acabar. Repetições Catitas, podcast Catitas no nosso blog, radioom.blogspot.com, TuneIn, estamos em todo o lado, estamos no meu canal 633, 245, World of Metal. Encontrem-nos por aí, por aqui, sempre a bombar. World of Metal, até para a semana.